Ficheiro 28, página 244, 21. Palácio de Belém, 12 de fevereiro de 1887. Não tinha conseguido dormir com excitação. Já na noite anterior, no banquete no Palácio da Ajuda, não prestara qualquer atenção ao que a sogra dissera. Protestara com ela porque era demasiado afável com os criados, ou qualquer coisa do género. Nem sequer fora capaz de a irritar, como tantas vezes acontecia. Que lhe importavam agora as manias da sogra, sempre cheia de medo de que o povo gostasse mais da francesa do que da italiana? Que lhe importava que achasse que era pouco real e demasiado próxima das pessoas? Carlos sorriu, porque sabia que hoje a mãe podia dizer tudo o que quisesse. Amélia estava já bem longe dali. Quando chegaram a Belém, insistiu que tomasse um chá de camomila. Minha querida, com esse nervosismo todo, não vai conseguir dormir. E não conseguira. Mal o dia despontara, vira a luz entrar pelas frinchas dos porteiros pesados. Sentia-se de novo em a menina das tranças pretas, que na manhã de Natal esperava pelos passos dos criados a acender as lareiras para saltar da cama e ir ver se o Pai Natal lhe deixara presentes na meia pendurada ao fundo da cama. Um hábito que trouxera do exílio em Inglaterra. É hoje, meu pequeno, é hoje, dizia, enquanto passava suavemente a mão pela barriga de 8 meses e sentia os movimentos da criança que se mexia dentro dela. Meio envergonhada consigo mesma, murmurou: Os avós e os tios estão a chegar, meu pequenino. Rapaz, tratava-o sempre como se fosse um rapaz. Encolheu os ombros. Hoje nada podia estragar o dia. O clã Orleães chegava. A mãe, o pai, os manos e levava a serra. Não acredito, a mãe a fazer tricô! Exclamou Amélia ao entrar na sala. A condessa de Paris, de agulhas e novelo de lã ao colo, estava sentada numa cadeirinha perto da lareira e levantou a cabeça para olhar a filha com um sorriso divertido. Já fez dois casaquinhos, comentou o Conde de Paris com admiração. Admirá-la ia, fizesse o que fizesse, pensou Amélia, divertida. Se lhe vão caber ou não é outra conversa, comentou a mana Isabel, que aos 9 anos estava linda. A mãe fez-lhe uma careta e continuou a tricotar. Quero que o meu neto vista alguma coisa feita por mim. E ele levava a serra, ensinou-me a usar as agulhas. Nunca é tarde para aprender, e no frio do inverno inglês temos de arranjar com que nos entreter. Quando Carlos entrou na sala, foi a sua vez de soltar uma gargalhada. Minha querida sogra, amanhã mesmo vamos à caça antes que isto acabe mal. Partimos cedo para Mafra e sem essas agulhas. Helena, que estava a jogar uma paciência no outro canto da sala, disse logo: Amélia, se fosses como a mãe, ias também. Caçava umas perdizes, tinha o bebé em dois tempos e ainda comia a canja, feita dos bichos, uma hora depois. Continuou Amélia, os olhos brilhantes de felicidade, por estar de novo com todos. Que saudades tinha destas conversas, deste humor. A Condessa de Paris pousou as agulhas e sorriu, igualmente feliz. Meu querido genro, dou-me por vencida. Prefiro de facto ter nas mãos uma espingarda. E tu, Paris, não julgues que ficas enfiado no escritório de Carlos, metido entre os teus documentos. Vais apanhar ar, que não tarda transformas-te num bicho do papel. O marido olhou-a com ternura e nem protestou. Dependia cada vez mais da mulher, com quem casara há quase 30 anos, pensou Amélia, olhando de novo preocupada. Quando o revira à chegada a Lisboa, quase tapara a boca para não gritar. A barba branca, numa cara muito mais magra e nos olhos uma tristeza profunda. O exílio marca, murmurara-lhe, levava a serra, ao senti-la tão chocada. como tinham desaparecido todos os planos, toda a esperança que haviam partilhado há 15 anos na amurada daquele barco a atravessar o Canal da Mancha. Fora ingênua em acreditar nas cartas que recebia dos pais e que lhe diziam que estava tudo bem. É claro que diziam, mas o que poderia um pai e uma mãe dizer a uma filha à espera de bebé num país distante? Olhou-os a todos com uma ternura enorme, cada um sentado no seu canto, na salinha que tinha decorado como se estivesse no castelo de, os móveis cobertos de molduras com fotografias de todos eles, as paredes com quadros de todos os tamanhos, aguarelas suas, obras de Carlos, entre as obras dos mais conhecidos pintores portugueses e franceses. Nos momentos de solidão, refugiara-se aqui. Mas agora, com toda a família à volta, só tinha vontade de que o tempo parasse. 22. Palácio de Belém, 21 de março de 1887. Levava-se, colocava-lhe pachos de água fria na testa, e a mãe passeava de um lado para o outro do quarto. Há horas que estava em trabalho de parto, e o suor caía-lhe pelo rosto. Levava-se a posso morder o lábio? Perguntara, quando as dores se tinham tornado mais fortes. Pode, minha querida, pode morder o lábio e segurar com força a minha mão, respondera a mademoiselle. Mãe, mãe, exclamara com uma emoção que não conhecia em si mesma. Mãe, desculpe, não sou como a mãe. Boa parideira? Poupa-me, filha, e concentra-te, mas é em fazer esse bebé nascer. O doutor Ravara conteve uma gargalhada, mas a parteira alertou-o. Doutor Ravara, por favor, diga à Sua Alteza que não abra a janela. Falava em português, mas a Condessa de Paris percebeu, pelos gestos, o que queria dizer. Todavia, sentou-se no parapeito como se não a tivesse entendido. O lume do fósforo a iluminar a noite escura. Amélia, entre duas contrações, conseguiu sorrir. Alice, deixe estar. Se a minha mãe não fuma, fica impossível. Depois deixou de falar. As dores eram tão fortes como nunca as sentira. Percebia que Ravara e Alice estavam nervosos, como se nada estivesse a correr como previsto, e silenciosamente rezou, os lábios brancos. Meu Deus, que o meu filho nasça bem. Amélia olhou-o pela primeira vez. Tinham-lhe o tirado mal nascera, e ela adormecera sob o efeito de uma das drogas de Ravara. A voz suave de Carlos trouxera do lado de lá do mundo, para onde fugira à procura de alívio. Ouvia-o, mas não conseguia abrir os olhos. Amélia, olhe para como ele a olha, minha querida. Sentia as pálpebras tão pesadas, ordenou-lhes uma e outra vez que se abrissem, mas não lhe obedeciam. Tentou mais uma vez, a voz de Carlos a conduzi-la. Amélia, meu amor, acorde. Mexeu-se na cama e sentiu o corpo todo dorido. E subitamente recordou-se de tudo. Afogueada, tentou levantar-se. O meu bebé. O meu pequenino, quero ver o meu pequenino, gemeu. O rosto de Carlos, com um pequeno embrulho nos braços, tornava-se agora mais nítido. Dê-mo, dê-mo, por favor, dizia, enquanto estendia os braços para o novelo. É um rapaz, não é, Carlos? O rapaz que eu tanto lhe queria dar? Carlos riu. Um rapaz, Amélia, e é todo seu. Ajudou-a a virar-se e pousou o príncipe na cama a seu lado. Este, já vestido em rendas, olhava para ela com olhos muito abertos, uma penugem na cabeça, as feições perfeitas e definidas. É lindo, não é? É lindo, Carlos. E enquanto falava, percorria com o dedo indicador as linhas do rosto do seu filho, como se o quisesse aprender de cor. Fez-lhe um pequeno sinal da cruz na testa e aconchegou-o a si, murmurando: Luís Filipe. Carlos sublinhou: Luís Filipe, como o avô paterno. Luís Filipe, como o meu pai, corrigiu Amélia, para aflita acrescentar imediatamente, consciente de que não podia arrebatar para si e para os seus o príncipe herdeiro de Portugal. Luís Filipe, como os dois avós. Carlos afagou-lhe o cabelo, divertido. Luís, Filipe, Maria, Carlos, Amélio, Fernando, Vítor, Manuel, António, Lourenço, Miguel, Rafael, Gabriel, Gonzaga, Xavier, Francisco, de Assis, Bento, de Saxe, Coburgo, Gota e Bragança. Amélia sorriu-lhe e nos seus olhos só havia adoração. Obrigada, Carlos. Assim, quando pedir uma princesa francesa em casamento, pode, tal como o pai, ficar a ganhar, pelo menos em número de nomes, sorriu o duque. E ambos recordaram aquele dia em E, em que o seu contrato de casamento tinha sido assinado. Nas ruas, os ardinas gritavam a notícia. O príncipe nascer em Belém, depois de um trabalho de parto de 16 horas, doloroso e prolongado. Mas mãe e filho encontravam-se bem. Luís Filipe, príncipe da Beira, conde de Barcelos. Anunciavam que o governo decretara 3 dias de feriado, missa de ação de graças em São Domingos, fogo de artifício pela noite fora. Esperava-se que em todas as casas, em todas as tabernas do país, nessa noite se bebesse à saúde do príncipezinho. Esperava-se que toda a corte acorresse à ajuda a congratular os reis e fosse ao São Carlos bater palmas ao duque de Bragança. Portugal tinha um príncipe. A ordem natural da sucessão estava assegurada. Numa família sem crianças, onde Carlos e Afonso tinham sido os últimos meninos da família. A notícia correu a Europa e o mundo. Até os jornais franceses aderam em grandes parangonas. Nestes momentos, até os republicanos se tornavam monárquicos, comentara amargamente o conde de Paris, quando dias depois lera a imprensa do país que o exilara. Mas Carlos estava mais preocupado com a notícia que o primeiro-ministro trouxera ao seu pai e que Dom Luís lhe passara sem alarido. Nem todos estão contentes, dissera o rei. Nunca estão, respondera Carlos. Mas o que é que aconteceu desta vez? Insistira irritado. Não gostam do nome do príncipe real. Luís Filipe soa-lhes a desejo de que o futuro rei sejam Orleães. Não ligue, é a conversa do costume com outros contornos. Agora, ao que parece, dizem que a Casa Real Portuguesa passou de uma sucursal germana italiana para uma agência de França. Esquecem-se, ou não se querem lembrar, que é o seu nome, o nome do avô paterno. O rei encolheu os ombros e comentou num tom ligeiramente amargurado. Se for preciso, chama-se a tua mãe, para explicar aqui da varanda do Paço que Portugal tem muita sorte em que princesas como ela e a tua mulher se tenham dignado a casar com um Bragança e a viver neste canto do mundo onde não acontece nada. 23. Palácio de Belém, 14 de abril de 1887. Querida Marguerite, hoje o meu bebé foi batizado. Quando o patriarca de Lisboa o ungiu e o tornou um soldado de Cristo, senti-me a mulher mais feliz do mundo. Quando a minha mãe aceitou ser sua madrinha e a vi pegar-lhe tão ternamente, lembrei-me dos meus irmãos que morreram, comovi-me e tive medo, tudo num mesmo sentimento. Proteger um filho deve ser o único pensamento que nunca sai da cabeça de uma mãe. Afonso foi o padrinho e senti que tinha sido uma escolha generosa de Carlos, porque o príncipe tende a ser esquecido por todos, exceto pela mãe, que o mima de forma quase doentia. Mas entre beijamãos e felicitações da corte que se reuniu para assistir, entre o abraço sentido de duas ou três amigas que já tenho, e apesar do orgulho com que o meu pai e o meu marido me olhavam, acredite, Marguerite, que me lembrei tanto de si, porque foi a primeira pessoa a perguntar-me como me imaginava como mãe. E recorda-se como corei e porque corei tinha vergonha de lhe dizer que temia não ser capaz de ser uma boa mãe. Mas a sua carta que li a caminho de Portugal, há quanto tempo, me parece que já foi, assegurava-me de que seria capaz de o ser. Hoje, com o meu filho deitado no berço, ao lado desta mesinha em que lhe escrevo, o meu filho que embalo com o pé, num berço que já foi do seu pai e do seu avô, hoje posso responder-lhe que sou boa mãe, que vou ser capaz de ser boa mãe. Não quero que o príncipe seja lisonjeado e adulado. Não o quero transformar numa criança caprichosa e mimada. E sei que vou ser exigente com ele, porque acredito que só assim se fazem homens íntegros. Porque só assim se fazem reis, capazes de sacrificar a sua vontade à daqueles que servem. Não vou ser mãe como a minha mãe foi, Marguerite. Sei que não. Aprendi com Carlos a exprimir com mais facilidade os meus sentimentos. E quando vejo a forma como as minhas damas tratam os filhos, sei que vou adotar este estilo mais latino de convívio. Mas acredite, já não luto comigo mesma para ser diferente da Condessa de Paris. Estão esquecidos os tabefes e as discussões e as zangas. E com a distância consigo ver toda a ternura escondida debaixo daquela aparência de desinteresse ou brusquidão. Mas vai ser sempre a imagem do meu pai que me guiará, Marguerite. Sei que vou educar o meu filho para ser o rei que não permitiram que o meu pai fosse. O meu filho vai um dia ter nas mãos os destinos de Portugal, de um país pobre e com dificuldades, em que são muitos os que sofrem e não têm quem os trate no desemprego e na doença. Um país que precisa de mais desenvolvimento, de dividir com mais equidade a riqueza. Mas disso falaremos outro dia. Vou dormir porque o dia foi longo. Mas, Marguerite, obrigada. Obrigada por ter sido a primeira a acreditar em mim. E agora que Deus me ajude. Com todo o meu afeto, Amélia. 24. Palácio de Belém, 11 de maio de 1887. Não ia discutir ordens, mas como lhe custava obedecer. O rei e a rainha queriam que Carlos e ela partissem para Londres. Queriam vê-los no jubileu da Rainha Vitória, em representação dos reis de Portugal. Carlos dissera-lhe ontem ao jantar, um jantar a dois, finalmente a dois. Levamos o nosso filho connosco, insistira Amélia, um nó a apertar-lhe a garganta, com a ideia de deixar o seu bebé de quase 2 meses. Impossível, respondera Carlos. E ela sentira subitamente uma onda de raiva invadi-la. Contra ele, contra os sogros, que a obrigavam a partir. Por que não? Os meus pais sempre nos levaram para todo lado, protestou, as costas direitas, mais alta do que nunca. Porque não podemos sujeitar um bebé a sair assim de casa e a viajar pelo mundo? Como é que se sentiria se lhe acontecesse alguma coisa, Amélia? O pequeno fica bem, fica com quem o quiser deixar, temos gente de confiança. O meu filho não fica em Belém, protestou a duquesa, sentindo-se como uma leoa em defesa da cria. Fica em Belém com o Ravara. O que é que quer mais do que um médico 24 horas sobre 24 horas ao serviço do seu filho? E com a germana, a Condessa de Seixal, aqui nos apartamentos de Belém, sem visitas, sem saídas? Carlos ergueu as sobrancelhas. A Seixal? Exatamente. Ou já se esqueceu de que o Rodrigo tem exatamente a mesma idade do que o nosso? E Germana já tomou conta dos sobrinhos, como se fossem seus. Carlos acenou com a cabeça em sinal de dúvida. Sabe como a minha mãe adora o neto. Amélia sentiu-se enregelar por dentro. Por fora estava tudo perfeito. Nora e sogra davam-se como os anjos, atendendo a que a Nora fingia que não percebia metade dos comentários maldosos da sogra. Mas era verdade. Maria Pia parecia outra quando acolhia o neto no colo. Lhe cantava árias de ópera em italiano e o embalava com uma doçura imensa. Transformava-se. Carlos sorriu. Eu sei que a minha mãe e o seu tom autoritário e controlador a irrita, querida. Se me põe em pé de guerra constantemente, imagino o que lhe faça a si. Mas é uma avó apaixonada, reconheça isso. E se prometer que se responsabiliza pelo bebé. Além disso, acrescentou, os meus pais estão a propor mandá-la para perto da sua família e estão a dar-nos uma oportunidade de namorar, disse, levantando-se e beijando-lhe o pescoço. Amélia sentiu-se estremecer. Há quanto tempo não se sentia assim? Acolheu o seu beijo com o outro e deixou-se envolver nos seus braços. Namorar? Ah, é isto! Disse entre dois beijos. 25. Londres, 14 de junho de 1887. Phil esperava-os na estação. Amélia caiu-lhe nos braços. Vá com ele do carro, Amélia, insistiu Carlos, empurrando-a em direção à saída. Não se preocupe que os condes de São Miguel ajudam-me com as malas. E dentro de minutos cá estará o meu querido Soveral para me levar para o hotel. Amélia agradeceu-lhe com os olhos e deu o braço ao seu irmão. Estás lindo, Phil, disse com orgulho. As mulheres não deviam julgar os livros pela capa, respondeu-lhe divertido. Mas agora vou levar-te ao hotel para conversarmos enquanto podemos. De facto, os dias que se seguiram foram de pompa e circunstância. A Rainha Vitória comemorava 50 anos de reinado e ninguém era capaz de organizar cerimónias protocolares como os ingleses. Hoje era o primeiro dia em que o clã restrito dos Orleães se conseguira reunir. Pobre Bertie, repararam que a rainha nem olha para ele? Tanto quanto percebi, a mãe nem permite que esteja presente nas reuniões com os ministros, comentou Amélia. Não me admira muito, acrescentou logo o tio Chartres, um sorriso irónico nos lábios. Mas Carlos defendia-o com fervor. Era o seu ídolo, como lhe dizia Amélia, entre o trouxista e o angustiado, temendo mais uma vez que o marido se deixasse influenciar por ele. O Conde de Paris assistia à discussão preocupado. Bertie é um infeliz. A mãe convenceu-se de que foi por culpa dela que o seu querido Alberto morreu, um homem encantador, como conheci poucos, e o pobre carrega o peso de se imaginar responsável pela morte do pai, e simultaneamente a raiva que sente pela injustiça que a mãe lhe faz. É demasiado eclético no seu grupo de amigos, mas acredito que venha a ser um rei tolerante, com uma compreensão clara do que é a monarquia constitucional. Por uma vez, Amélia não queria saber de política. Mas o que é que ele fez? Perguntou Amélia. Os homens na sala entreolharam-se. Dormiu com uma prostituta. E ao saber da notícia, o pai foi procurá-lo e repreendeu-o, disse Phil. Por amor de Deus, ainda por cima não tinha mais de 16 anos na altura, protestou Carlos. 16, 20, 40 ou 50, que importa? O futuro rei deve dar o exemplo. Corrigiu, encalorado, como poucas vezes o tinha visto, o Conde de Paris. Amélia olhou o pai, que se levantara e se pusera de costas para todos, com os olhos no horizonte. Phil murmurou para o cunhado, divertido: O meu pai tem uma moral muito rígida. Acho bem que te comportes como deves, porque ao Bertie ainda desculpamos tudo, mas a outros reis. Riu. Amélia abriu os olhos, horrorizada. Phil, não sejas estúpido, disse, genuinamente zangada. Carlos levantou-se intempestivo e saiu.